Ficheiro 44. No caminho de regresso ao norte, Lisbeth, cedendo em um impulso, fez um desvio pela casa de saúde Applewicken para visitar a mãe. Excetuando a visita na véspera de São João, não a via desde o Natal e sentia remorsos por não a procurar mais vezes. Uma segunda visita no espaço de umas semanas era extremamente invulgar. Encontrou-a na sala de dia. Lisbeth ficou com ela uma hora e levou-a a passear até ao lago no jardim do hospital. A mãe continuava a confundi-la com a irmã. Como de costume, era como se não estivesse presente, mas pareceu perturbada pela visita. Quando Lisbeth se despediu, não queria largar-lhe a mão. Prometeu voltar a visitá-la em breve, mas a mãe olhou para ela com uma expressão triste e ansiosa. Era como se tivesse uma premonição de um desastre iminente. Mikhail passou 2 horas no quintal, nas traseiras da casa de hóspedes, a ler os apócrifos, sem descobrir nada de especial. Ocorreu-lhe, no entanto, um pensamento. Até que ponto fora Harriet verdadeiramente religiosa? O interesse dela pelos estudos bíblicos tinha começado no ano anterior ao seu desaparecimento. Relacionara um certo número de citações da Bíblia com uma série de assassínios. E em seguida lera metodicamente não só a Bíblia protestante, mas também os apócrifos, e começara a interessar-se pelo catolicismo. Teria realmente feito a mesma investigação que ele e Elizabeth estavam a fazer 37 anos mais tarde? Teria sido a caçada a um assassino mais do que a religiosidade que lhe acicatara o interesse? O pastor Falk dera a entender que, na opinião dele, ela era mais alguém que procurava do que uma boa cristã. Foi interrompido por uma chamada de Érica no telemóvel. Só queria dizer-te que eu e o Gregor vamos de férias para a semana. Vou estar fora 4 semanas. Para onde vão? Para Nova York. O Gregor tem uma exposição e depois pensámos dar um salto às Caraíbas. Um amigo do Gregor emprestou-lhe uma casa em Antigua e vamos lá passar 2 semanas. Ótimo, diverte-te e dá cumprimentos meus ao Gregor. O próximo número está feito e o seguinte quase acabado. Quem me dera que me substituísses como diretor editorial, mas o Krister diz que aguenta o barco. Pode sempre telefonar-me se precisar de ajuda. Como vão as coisas com o Jana Dahlman? Érica hesitou. Também vai de férias. Empurrei o Henry para a chefia da redação. Ele e o Krister ficam a tomar conta da loja, ok? Volto a 7 de agosto. Ao fim da tarde, Mikhail tentou por 5 vezes ligar para o telefone de Cecília Vanger. Enviou-lhe um SMS a pedir para lhe ligar. Não obteve resposta. Pousou os apócrifos e vestiu o fato de treino, fechando a porta à chave depois de sair. Seguiu o estreito trilho ao longo da costa. E então meteu pelo bosque. Passou por entre moitas e à volta de árvores desenraizadas, o mais depressa que pôde, emergindo, exausto, perto da fortaleza, ofegante e com o coração a galopar. Deteve-se junto de um dos antigos fortins de artilharia e fez alongamentos durante vários minutos. Subitamente ouviu uma detonação seca e a parede cinzenta junto à cabeça dele explodiu. Sentiu a dor quando as lascas de betão lhe abriram um fundo golpe no couro cabeludo. Durante o que pareceu uma eternidade, ficou como que petrificado. Então atirou-se para o fundo da trincheira, magoando-se ao cair com força sobre o ombro. O segundo tiro soou no instante em que mergulhou. A bala esmagou-se contra a parede de betão. Pôs-se de pé e olhou em redor. Estava no meio da fortaleza. Para a esquerda e para a direita, valas estreitas, com 1 metro de profundidade e cheias de mato, faziam a ligação entre as diversas baterias espalhadas ao longo de uma linha com 250 metros. Mantendo-se agachado, começou a correr para sul, através do labirinto. De repente ouviu o eco da inimitável voz do capitão Adolfsen nas manobras de inverno da escola de infantaria em Kiruna. Blomqvist, mantém a porra dessa cabeça baixa, se não queres que te estourem os couro. Passados tantos anos, ainda se lembrava dos exercícios extra que o capitão Adolfsen costumava inventar. Deteve-se para recuperar o fôlego, o coração a martelar-lhe o peito. Não havia nada além da sua própria respiração. O olho humano deteta movimentos muito mais depressa do que formas ou figuras. Movam-se devagar. Mikhail ergueu lentamente a cabeça alguns centímetros acima da beira da vala. O sol, mesmo de frente, tornava impossível distinguir pormenores, mas não viu qualquer movimento. Voltou a baixar a cabeça e correu para a vala seguinte. As armas do inimigo não interessam. Por muito boas que sejam, se ele não conseguir vê-los, não pode acertar-lhes. Cobertura, cobertura, cobertura. Certifiquem-se de que nunca se exponham. Estava a 300 metros da vedação de Östergarden. A cerca de 40 metros de distância havia uma mata, quase impenetrável, de arbustos baixos. Mas para lá chegar teria de transpor o talude coberto de erva que descia numa vertente suave a partir da bateria. E aí ficaria completamente exposto. Era a única maneira. Tinha um mar pelas costas. Teve subitamente consciência da dor na têmpora e descobriu que estava a sangrar e tinha a t-shirt empapada em sangue. As feridas na cabeça nunca mais param de sangrar, pensou, antes de voltar a concentrar-se na sua situação. Um tiro poderia ter sido acidente, mas dois significava que alguém estava a tentar matá-lo. Não tinha meio de saber se o atirador estava à espera que ele se mostrasse. Tentou acalmar-se, pensar racionalmente. A escolha era entre esperar ou sair dali para fora. Se o atirador continuava à espera, a última alternativa não era com certeza uma boa ideia. Se ficasse onde estava, o atirador poderia aproximar-se calmamente da fortaleza e abatê-lo à queima-roupa. Ele ou ela não pode saber se fui para a esquerda ou para a direita. Espingarda, talvez de caçar alces, provavelmente com mira telescópica. O que significava que o atirador teria um campo de visão bastante limitado se estivesse à procura dele através da mira. Quando se virem num aperto, tomem a iniciativa. Era melhor do que esperar. Ficou a observar, à escuta de sons, durante 2 minutos. Então, saltou para fora da vala e desceu o talude o mais depressa que pôde. E à meio da descida, quando foi disparado um terceiro tiro, mas só ouviu um vago impacto lá mais para trás. Atirou-se de cabeça para o meio do matagal e rolou por cima de um mar de ortigas. No instante seguinte, estava de pé e a correr na direção oposta ao lugar de onde vinham os tiros, agachado, correndo, parando de 50 em 50 metros, escutando. Ouviu um ramo estalar algures entre ele e a fortaleza. Estendeu-se de bruços. Rastejei usando os cotovelos. Era outra das expressões preferidas do capitão Adolfsson. Mikhail percorreu os 150 metros seguintes, abrindo caminho por entre o mato, apoiado nas pontas dos pés, nos joelhos e nos cotovelos. Afastou galhos e ramos. Por duas vezes ouviu ruídos no matagal atrás de si. A primeira pareceu muito perto, talvez 20 metros para a direita. Deteve-se, ficando perfeitamente imóvel. Passados alguns instantes, ergueu cautelosamente a cabeça e olhou em redor, mas não viu ninguém. Continuou imóvel por muito tempo, os nervos em alerta máximo, pronto para fugir ou possivelmente lançar um contra-ataque desesperado se o inimigo se aproximasse. O estalido seguinte foi muito mais longe. Depois, silêncio. Ele sabe que eu estou aqui. Terá ido tomar posição algures, à espera que eu me mexa, ou ter-se-á ido embora. Recomeçou a rastejar por entre o mato, até chegar à vedação de Östergarden. Aquele era outro momento crítico. Corria um trilho pelo lado de dentro da vedação. Deixou-se ficar estendido no chão, a observar. A casa da quinta ficava a cerca de 400 metros, ao fundo de uma ligeira descida. Viu à direita vacas a pastar. Por que foi que ninguém ouviu os tiros e veio investigar? Verão. Talvez não esteja ninguém. Não se punha sequer a questão de atravessar a pastagem. Não teria qualquer espécie de cobertura. O caminho junto à vedação seria o lugar que ele próprio escolheria para ter um campo de tiro desimpedido. Recuou para o mato até sair do outro lado, junto a um pinhal. Seguiu o caminho mais comprido, contornando os campos de Östergarden e atravessando os Söderberget para chegar a casa. Quando passou por Östergarden, viu que o carro não estava à porta. Deteve-se no cume da Söderberger e olhou para Hedeby. Havia veraneantes nas velhas cabanas de pescadores junto ao porto. Mulheres, de fato de banho, sentadas na doca a conversar. Cheirou qualquer coisa a assar num grelhador. Viu crianças a chapinhar na água, perto do cais. Passava pouco das 8. Os tiros tinham sido disparados menos de uma hora antes. Nilsson estava a regar o relevado de calções e sem camisa. Há quanto tempo estás aí? A casa de Henrique estava deserta, com exceção de Anna. A de Harald Vanger parecia tão abandonada como sempre. Viu Isabella Vanger no quintal das traseiras. Estava lá sentada, obviamente a conversar com alguém. Demorou um segundo a perceber que era a enfermiça Gerda Vanger, nascida em 1922, e que vivia com o filho, Alexander, numa das casas por detrás da de Henrique. Não a conhecia, mas já a vira meia dúzia de vezes. A casa de Cecília Vanger parecia vazia, mas Mikhail detectou movimento na cozinha. Está em casa. O atirador seria uma mulher? Sabia que Cecília era capaz de manejar uma arma. Viu o carro de Martin Vanger estacionado na rua, em frente da casa. Há quanto tempo é que estás em casa? Ou seria outra pessoa em quem ainda não tinha pensado? Froda? Alexander? Demasiadas possibilidades. Desceu a Söderberget e seguiu a estrada até à aldeia. Chegou a casa sem encontrar ninguém. A primeira coisa que viu foi a porta aberta de par em par. Agachou-se quase instintivamente. Então cheirou o café e viu Lisbeth atrás da janela da cozinha. Ela ouviu-o entrar e voltou-se. Pôs-se rígida. O aspecto dele era horrível, com a cara suja de sangue que começava a coagular. Tinha todo o lado esquerdo da t-shirt branca manchado de vermelho e apertava um lenço empapado em sangue contra a cabeça. Sangra que se farta, mas não é perigoso, disse Mikhail antes que ela pudesse perguntar. Lisbeth voltou-se e tirou do armário um estojo de primeiros socorros. Continha dois rolos de ligaduras elásticas, um stick de repelente de mosquitos e um pequeno rolo de adesivo. Mikhail despiu as roupas, deitou-as no chão e meteu-se na casa de banho. A ferida na têmpora era um golpe tão fundo que conseguia levantar uma boa fatia de carne. Continuava a sangrar e precisava de ser cozida, mas ele pensou que acabaria por sarar se a prendesse bem com adesivo. Molhou uma toalha em água fria e limpou a cara. Manteve a toalha apertada contra a têmpora enquanto se metia debaixo do duche e fechou os olhos. Então esmurrou os azulejos com tanta força que esfolou os nós dos dedos. Grande sacana, pensou, hei de apanhar-te, sejas tu quem fores. Quando Lisbeth lhe tocou no braço, estremeceu como se tivesse apanhado um choque elétrico e olhou-a com um olhar tão furioso que ela recuou um passo. Lisbeth entregou-lhe o sabonete e voltou para a cozinha sem dizer uma palavra. Mikhail tapou o golpe com três pedaços de adesivo. Foi ao quarto, vestiu uns jeans e uma t-shirt lavados e saiu, levando consigo a pasta com as provas fotográficas. Estava tão furioso que quase tremia. Fica aqui, Lisbeth, gritou. Dirigiu-se à casa de Cecília Vanger e tocou a campainha. Passou meio minuto antes que ela abrisse a porta. Não quero falar contigo, disse. E então viu a cara dele, onde o sangue já começava a empapar o adesivo. Deixa-me entrar, precisamos de falar. Ela hesitou. Não temos nada a dizer um ao outro. Agora temos, e podemos discuti-lo à porta ou na cozinha. O tom dele foi tão determinado que Cecília recuou e deixou-o entrar. Foi sentar-se à mesa da cozinha. O que foi que fizeste? Perguntou. Dizes que procurar a verdade a respeito da Harriet Vanger não passa de uma forma de terapia ocupacional para o Henrik. É possível. Mas há pouco mais de uma hora alguém quase me estourou a cabeça a tiro. E a noite passada, alguém, talvez o mesmo humorista, deixou um gato horrivelmente morto à minha porta. Cecília abriu a boca, mas Micael interrompeu-a. Cecília, estou-me nas tintas para os teus recalcamentos ou para as tuas preocupações ou para o facto de repentinamente teres começado a não me poder ver. Nunca mais volto a aproximar-me de ti e não precisas de recear que eu te incomode ou ande atrás de ti. Neste momento, o meu desejo é nunca ter ouvido falar de ti nem de nenhum membro da família Vanger, mas exijo respostas para as minhas perguntas. Quanto mais depressa responderes, mais depressa te vês livre de mim. O que é que queres saber? Número 1. Onde é que estavas há uma hora? O rosto de Cecília ensombreceu. Há uma hora estava em Adastate. Alguém pode confirmar que estavas lá? Não que eu saiba. E não tenho de dar-te contas. Número 2. Por que foi que abriste a janela do quarto da Harriet no dia em que ela desapareceu? O quê? Ouviste-me perfeitamente. Durante todos estes anos, o Henrik tem tentado descobrir quem abriu a janela do quarto da Harriet naqueles minutos críticos. Todos negaram tê-lo feito. Alguém está a mentir. E por que raio achas que sou eu? Por causa desta fotografia, respondeu Mikhail e atirou o print para cima da mesa. Cecília pegou-lhe e examinou-o. Mikhail julgou ter lido uma expressão de choque na cara dela. Sentiu um fio de sangue correr-lhe pela cara e pingar na t-shirt. Havia 60 pessoas na ilha naquele dia, disse. 28 eram mulheres. 5 ou 6 delas tinham cabelos louros e compridos. Só uma delas usava um vestido claro. Cecília olhou atentamente para a foto. E tu achas que esta sou eu? Se não és, gostaria muito de saber quem pensas que é. Ninguém sabia da existência desta foto. Há semanas que a tenho e que tento falar-te dela. Posso ser um cretino, mas não a mostrei ao Henrique nem a ninguém, porque tive medo de lançar suspeitas sobre ti ou fazer-te mal. Mas preciso ter uma resposta. Vais ter a resposta, devolveu-lhe a fotografia. Não entrei no quarto da Harriet naquele dia. Não sou eu nessa fotografia. Não tive nada que ver com o desaparecimento dela. Dirigiu-se à porta da rua. Já tens a tua resposta. Agora, por favor, vai-te embora. Mas acho que devias ir a um médico ver essa ferida. Lisbeth levou-o no carro até ao hospital de Edastate. Bastaram 2 pontos e um penso feito como deve ser para fechar a ferida. Deram-lhe uma pomada com cortisona para a borbulhagem nas mãos e no pescoço, causada pelas urtigas. Depois de sair do hospital, Mikael ponderou longamente a possibilidade de ir à polícia. Já estava a ver os títulos. Jornalista acusado de difamação, envolvido em cena de tiros. Abanou a cabeça. Vamos para casa, disse. Era noite escura quando chegaram à ilha de Hedeby, o que convinha perfeitamente aos planos de Lisbeth. Pegou num saco de lona e levou-o para a mesa da cozinha. Trouxe estas coisas emprestadas da Milton Security e é tempo de fazermos uso delas. Colocou 4 detectores de movimento, alimentados a pilhas, à volta da casa. E explicou que, se alguém se aproximasse a menos de 6 metros, um sinal de rádio ativaria um pequeno alarme que instalara no quarto de Mikhail. Ao mesmo tempo, 2 câmaras de vídeo sensíveis à luz, que montou nas árvores à frente e nas traseiras da casa, enviariam sinais para um portátil que escondeu no aparador perto da porta. Camuflou as câmaras com panos pretos. Pôs uma 3ª câmara numa casa de aves por cima da porta. Furou a parede com um berbequim para passar o cabo. A objetiva estava apontada para a rua e para o caminho de acesso entre a cancela do quintal e a porta. Captava imagens de baixa resolução em intervalos de 1 segundo e armazenava-as no disco rígido de outro portátil igualmente escondido no aparador. Em seguida, colocou à entrada um tapete com um sensor de pressão. Se alguém conseguisse iludir os sensores de infravermelhos e entrar, dispararia uma sereia de 115 decibéis. Explicou a Mikhail como desligar os detectores na caixa que acompanhava os dois portáteis no aparador. Além disso, tinha-se munido de um dispositivo de visão noturna. Não gostas de deixar nada ao acaso, pois não? Comentou Mikhail enquanto lhe servia café. Mais uma coisa, acabaram-se as corridas até resolvermos isto. Acredita que perdi todo o interesse no exercício físico. Não estou a brincar. Isto pode ter começado como um mistério histórico, mas com gatos mortos e essa história de tentarem estourar-te a cabeça, podes ter a certeza de que andamos a pisar os calos a alguém. Jantaram tarde. Mikhail estava de repente mortalmente cansado e com uma terrível dor de cabeça. Já mal conseguia falar, de modo que foi para a cama. Lisbeth ficou a ler o relatório até às 2 da manhã.